Eu queria entender como que um produto sai da Suécia no dia 28 do 6, chega no Brasil dia 4 do 7 e de Curitiba, e em Curitiba, Belo Horizonte, demora mais ou menos uns 2 meses. Eu só queria entender isso aí. Sendo que o objeto foi postado dia 14 do 7 para vir para Belo Horizonte. Só queria entender isso aí. Quase um mês para chegar em BH. Eu acho que tá vindo de bicicleta. Só isso que eu quero entender. Então é mais fácil ir para Suécia do que ir de BH a Curitiba pelos correios. Então não postem pessoas pelos correios, que elas provavelmente vão demorar a chegar. Isso é Brasil. Isso mesmo. Pode confiar que é Brasil. Culpa do PT. Culpa das estrelas. A culpa das estrelas. Alguém citou John Green pela milésima vez. Nossa, mentira. Nem é tanto assim. Ô, garçom, por favor. Me dê uma ideia. E assim como a citação de John Green novamente, chega mais um pub de ideias. Meu nome é Heitor Terra, estou aqui com o nosso estagiário de sempre, o Gui. E aí, pessoal? Nosso reclamão de sempre, o Felipe. Fala, galera. E mais uma novata, a Ivy. Oi, galera. E nós quatro hoje nos reunimos aqui para poder falar sobre a dor, a dificuldade que é aprender a ser adulto. Todos nós aqui somos pessoas jovens, que passamos... Acabamos de passar aí dos seus 20 e poucos anos. É, eu estou com 23, o Felipe tá com 22, o Gui tá com 21? 23. 23? Tem a idade, Gui? Sim. Eu também tenho 23. Caralho, eu achei que vocês eram mais novos que eu. Não, mas você vai fazer 24 esse ano. Esse é o período de meses que a gente tem a mesma idade. É, sim. E a Ivy, que é a nossa chuchuzinho aqui do negocinho, que é a nossa bebezinho, já também já tá com 20 anos. 21, 20. 20. 19, 18, 17, 16, 15, 12, 13, 12, 11. Feliz ano novo. E como são as dores de passar dessa transição aí, nossa doce e gloriosa infância, para aquele período conturbado e maluco que ninguém quer lembrar, que a gente chama de adolescência, para esse período estranho e maluco, e que não parece que o tempo muda um bocado, que chamado vida adulta. Bom, de todos nós aqui, né, todos nós... Fomos ou somos universitários. Eu já estou aí completando 6 anos na mesma faculdade, sem me formar. Tristeza. Engraçado que eu falei que eu ia me formar no segundo episódio desse programa, né? Bom que você sempre se lembrará, entendeu? De que você tem que formar. Eu sempre me lembro. Eu sinto a dor todo dia. Mentira, agora não tenho mais pra faculdade, então. Parei de ir pra faculdade. Quem sabe quarta eu volto. Então, como é que a gente percebeu que a gente era um adulto? Felipe. Eu descobri que eu era adulto quando eu tive que comprar meu próprio PlayStation. Aí eu percebi que eu era adulto. Quando você tem que comprar as coisas do seu dinheiro, entendeu? Quando você sabe quanto vale o dinheiro, eu acho que é uma parte que você já é adulto. E quando sai do seu bolso. Quando você conseguiu comprar seu próprio PlayStation? Eu acho que eu tinha uns 16 anos. Você já trabalhava? Eu tinha 16 anos. Já. Ah, tá vendo? Você já trabalhava. Tipo, você já tava começando a participar da... População economicamente ativa. Mas é, participar do PIB desse país, né? Levar o desenvolvimento para esse povo. Não pensando em crise, pensando em trabalho. Exatamente. E você, Gui? Quando é que você percebeu que você se tornou um adulto? Cara, eu nem sei quando, entendeu? Eu acho que a transição foi tão, assim, sutil, de certa forma, que eu não parei pra pensar, assim, quando é que eu realmente me tornei um adulto, fraco. Só sei que, de repente, né, você estava lá vivendo a vida, tomando altos tapas na cara, entendeu? É, se ferrando sempre e, lógico, né, pagando muitas contas, dívidas, cartão. E aí você lembra, poxa vida, na infância eu pagava os 25 centavos que faltou do suspiro no dia seguinte. Era a minha maior dívida. Hoje em dia, você ganha, sei lá, um salário mínimo, mais que isso, que tá difícil pra caramba, né? Você sai feliz, mas seu dinheiro vai todo pras contas, né? Ou você anda só no negativo, né? Acho que as contas dizem pra gente quando a gente tá na vida adulta, né? Ivy, quando é que você percebeu que você tava ascendendo na vida adulta? quando minha mãe perguntou se não ia ter reunião na faculdade pra eu ir. Aí fiquei tipo, ué. É sério, foi tipo. Muito boa. Muito boa. Aí eu fui. Não, mas é sério, foi realmente assim, tipo, eu pensando, ué, não vai ter reunião na sua faculdade, não? Que escola de merda, não tem reunião, os pais não tem que saber o que os filhos estão fazendo, porque, tipo, o que eu falo pra minha mãe na faculdade? Aí, depois disso, eu fui morar sozinha, então, quando eu morei sozinha, eu recebi a minha primeira conta de luz, e falei, nossa, tem que acordar cedo e trabalhar, voltar, pagar a conta, ir pra faculdade, dormir. E ainda tem que namorar, jogar Dota, fazer trabalho. Gente, é muito difícil. E cuidar do gato. Isso foi quando agora que você estava com 18, 19 anos? É, eu fui morar sozinha com 19 anos. A faculdade foi com 16, 17, que eu passei na faculdade. Aí, com 19 anos eu fui morar sozinha. Eu não lembro porque eu terminei, tipo, adiantado, sabe? Eu adiantei. Eu acho que eu terminei meu ensino médio com 16 anos. É, isso é bem louco, porque, tipo... Eu entrei na faculdade, tipo, você tem quantos anos? 16. O que você tá fazendo aqui? Aí eu fui morar sozinha no passado. Eu fiquei um ano morando em Minas, sozinha. Em República, mas eu passava mais tempo sozinha do que tipo, com gente morando, porque só falava treta lá dentro. E aí eu falei, tipo, nossa, eu tô na faculdade, tô morando na República, isso é muito louco. Vou pra aula, vou pra várias festas, bebida, mulheres. Aí quando eu vi, eu tava jogando o Dota o dia inteiro e a faculdade tava aberta. Tipo, a minha realidade de faculdade foi totalmente destruída. A faculdade é um ambiente estranho pra uma pessoa com 16 anos. Eu entrei bem novo também, entrei com 17. Meu Deus, eu vou sair de lá com 24 anos. Meu Deus, o que tá acontecendo? Enfim, eu percebi que eu era adulto pouco depois que eu entrei pra faculdade, de fato. Porque foi quando... Eu percebi que eu podia beber, sem me preocupar muito com quem está escondido. Até porque eu não bebia direito antes, até hoje eu não bebo direito. Realmente, dois latões e vômito na mochila. Todo mundo sabe que isso é mentira. Tenho provas que não, né? Nota do editor. A história é verdade. Eu tava lá. Eu estava emocionalmente abalado porque eu tinha terminado naquele dia. Então, eu tenho um desconto, eu posso ter ficado tonto... Embora eu acho que eu tenha bebido mais de dois latões porque eu bebo de outras pessoas. Enfim, podemos passar sobre essa história direto sem citar ela? Ah, é verdade, eu também fiquei muito bêbado não. Quando eu percebi que eu era adulto. Fiquei muito, muito bêbado várias vezes quando eu percebi que eu era adulto. É aquele momento que você bebe e não precisa se preocupar, tipo, em chegar bêbado em casa, né? Porque seus pais estão, tipo, um pouco se fodendo pra isso. Não, tipo assim, dessas vezes, tipo... Teve algumas que eu não voltei pra casa, dormi lá perto da faculdade. Teve vezes que eu passei a noite na festa da faculdade. Teve vezes que eu voltei pra casa bêbado mesmo. Teve vezes que o pessoal voltou comigo. Esse dia da mochila, o Felipe tava comigo. Que mais? Teve dia que... Nossa! E várias vezes que eu fiquei bêbado em casa mesmo, sabe? Por exemplo, no dia da tequila. Foi meu aniversário, inclusive, de 18 anos. Ou 19. Eu acho que foi um desses anos. Foi 19, porque 18 eu tava namorando com a Natália. Foi antes da crise. É. Antes da crise. Foi antes da crise. Before the crisis. Caralho, a gente tem o nosso universo DC. Que é melhor do que o universo DC dos cinemas. Enfim, a gente comprou garrafa de tequila, eu tava em cima, eu tava bebendo tequila e tal. Aí eu tinha vizinho, inclusive eu tô sem vizinho agora, por isso que eu posso gravar tranquilo. Aí eu tô falando com o pessoal, gente, não grita, tem vizinho. Gente, não grita, tem vizinho. Aí depois da segunda tequila, eu tava em cima do sofá gritando, gente, não grita, tem vizinho. Aí, tipo, isso é uma coisa que adultos fazem, gritar bêbados, porque crianças não podem beber. Então, se você tem menos de 18 anos, você não pode beber. E 18 anos é a idade que é um marco legal pra você ser um adulto ou não. Então, tipo, se você faz algumas coisas antes de 18 anos, você não pode ser dono de um carro, você não pode ter carteira. É, tem algumas modalidades de trabalho que você também não pode ter antes de 18 anos. Mas é engraçado porque, apesar de a gente ter umas experiências diversas aqui com idades diferentes, por exemplo, o Felipe já trabalhava com 16 anos e já tinha comprado seu próprio PlayStation. Eu, particularmente, já bebi antes dos 18, a Ivy também. O Felipe também, né, Felipe? Sim. Eu não faço nada. Mas meus 18 anos foi bem louco. Minha festa, muito gosto. Eu ganhei uma garrafa de vodka. O primeiro copo foi uma caipirosca. Aí depois disso, é daqueles copos de 450ml, sabe? Aí depois disso eu tava virando vodka pura, jogando Dota e chorando, porque eu tava perdendo. Eu não lembro de mais nada. Mas eu lembro de eu chorar, porque eu tava jogando de suporte e tava querendo farmar. Eu só lembro disso, eu não lembro de mais nada. Nada, nada, nada. Foi bem louco. Nerd bêbado querendo farmar no Dota. Mano, se vocês perguntar pra Camila depois, ela tem uma história muito boa. Ela tava do meu lado a noite inteira. Aí eu vomitei também. A gente finge que não aconteceu nada, né? Nossa, que história linda. Tipo, eu tava jogando Dota bêbada e ainda vomitei. E a Camila ficou do seu lado enquanto você jogava Dota bêbada? Não, ela tava dormindo na minha cama, me largando e me ferrar. Eu tenho pequenos flashes, sabe? Eu lembro do momento que eu virei, tipo, eu enchi o copo de novo. E eu falei, eu não vou fazer essa porra aqui com o Shrek, não quero nem saber. E aí ela riu da minha cara, você vai ficar muito bêbada, você já tá bêbada. Eu não tô bêbada, eu juro. Aí eu tava no Skype, tava tipo o meu ex-namorado, não, ele não tava, mas tava tipo meus 4 senpais comigo e eu chorando, eu não tô bêbada, eu juro, eu não tô bêbada, eu lembro disso. Eu também já jurei de pé junto que eu tava bêbado. Então, e aí eu. E depois disso eu só lembro de eu falar assim: porra, para de pegar meus creeps. Eu só quero farmar, me deixa farmar em paz. Chorando, obviamente. E eu lembro vagamente de eu comendo pizza, mas eu não lembro de ter pego o negócio pra fazer pizza. Eu não lembro de nada, nada, nada, nada. Camila disse que eu queimei a pizza e comi pizza queimada, parecia carvão. Mas eu não sei. Eu não lembro, não aconteceu. É, que coisa ótima. Você bêbada mexendo com um forno. Não, seguro. Era pizza de frigideira, é pior. Fosse de forno, tava ótimo. Tranquilo. Não sei como eu tô aqui fora da casa. Tem gente que boa. Sabemos que demos sorte de alguém estar vivo até hoje. E com essa variação, né? Tem lugares que você está no Dota 18, tem lugares que você está no Dota 21, como alguns Estados Unidos, onde você pode fazer apostas, pode alugar um carro, ir para algum centro de prostituição, seja lá o que for que a pessoa pode fazer. Mas tem lugares que são com 19, 16, 13 anos. Para a Rússia, né? É, ou Rússia, não sei, acho que a África tem alguns lugares... Véi, eu fico pensando. Olha, eu tô chegando na vida adulta. Não, no Brasil você pode ser adulto com 12 anos se seus pais te emanciparem. Exato. Eu acho emancipação uma coisa engraçada, Fraga. Tipo, não, você tem 13 anos. Não, mentira, agora você não tem 13 anos mais, não. Agora você tem. Pela lei você tem 18 anos, sabe? Não, mas você tem 13 anos ainda. Você tem 13 anos, você tem cabeça de 13 anos. Eu fico pensando, eu cheguei agora aos 23 anos. Por exemplo, eu não sei se eu tenho que fazer meu imposto de renda. Não, Heitor, você não tem renda pra imposto de renda, nem eu tenho renda pra imposto de renda. Mas, tipo assim, eu não sei quando eu tenho que fazer imposto de renda. Eu não sei... Sei lá, se eu for morar sozinho agora, eu tenho certeza que eu não vou fazer as compras exatamente, sabe? Eu vou comprar um dia, aí vai estar faltando arroz, aí eu vou chegar no dia seguinte e vai estar faltando feijão, no dia seguinte vai estar faltando, sei lá, sal, porque eu não sei comprar as coisas ainda, sabe? Cara, eu sou um perito em supermercado há 16 anos. Eu vou ao supermercado desde quando eu tinha, sei lá, 8 anos. Então, tipo assim, eu sei tudo que precisa pra ter no supermercado, pra ter em casa, você saca? Saber a quantidade. E as quantidades. Consumir. As quantidades também. As quantidades também. Perito desde os 16 anos, perito supermercado. Eu sei o preço de todas as coisas. Inclusive, eu fiz um quiz que eu falei compra com a minha mãe esse fim de semana. E aí, eu antes de sair de casa, fiz a lista e coloquei os preços. Eu errei só 3 itens da lista, que era... creme dental, sabonete e ovos que estavam com uns preços muito fora do normal. Eu comprei um pente de ovos por R$11,50. Não, mas você falou um pente todo? Aham, 30 ovos. 30, né? Um pente, eu acho que quanto que foi? Eu acho que foi R$11,99 que eu comprei, mas a dúzia estava muito cara. A dúzia, geralmente, o preço médio é R$3,50, R$3,60. Ela estava quase R$6 lá onde eu comprei. Tava muito acima do normal. Aí tá vendo, isso é ser adulto, saber o preço das coisas do supermercado, sabe? Isso é ser adulto, porque quando você é moleque, você vai lá, sua mãe te dá o dinheiro, você vai lá e compra. Questão é que você, em vez de comprar sucrilho, você tem que comprar, tipo, arroz e feijão, saca? E alguma carne, você tem que saber a carne certa que você vai comprar, saca? Pra você não comprar uma carne que... Se você comprar uma carne pra cozinhar, em vez de comprar uma carne pra fritar, tem diferença, saca? Esse tipo de coisa. É, tem gente que não come carne e tal, mas tipo, tem esses equivalentes, tem que saber o que você vai comer. Você não vai ir lá e comprar besteira como você faria quando não, você é adolescente. Se você for criança, se você for vegetariano, eu não como carne. Você tem que saber que existe dois brócolis, entendeu? Não existe só um tipo de brócolis, que tem alface crespa, alface lisa, e tem alface lisa que parece com almeirão, mas o almeirão não é parecido com alface, saca? Ela é amarga. Esse tipo de coisa. Eu morei um ano sozinha, não sei ir no mercado até hoje. Eu vou no mercado e pra fazer compra com meus pais, eles ficam loucos, eles só pegam besteira. Eu tô tipo, como assim? Você mora sozinha, você não consegue. Acho que a única coisa que eu acerto em pegar é brócolis, porque eu amo brócolis. E coisa pra... Mas você curte brócolis ninja ou outro brócolis? O brócolis ninja é meio difícil, porque eu não consigo acompanhar os movimentos dele. Ele é um brócolis de Hokage Naruto. Sério, tipo, se me botar no mercado pra me virar, assim, faz as compras no mês. Eu não sei, até porque eu não morava, apesar de eu ter morado sozinha, em parte de comida, eu era muito, sabe, mimada. Eu trabalhava numa creche e eles faziam marmita pra mim, sabe? Eu comia na creche, de dia tomava café, eu chegava uma hora mais cedo pra tomar café, saíram e... tomava café, almoçava e eles faziam minha marmita de janta pra eu levar pra casa. Então eu não cozinhava no geral. Eu só cozinhava no final de semana. E quando eu cozinhava no final de semana, eu fazia macarrão, ou fazia arroz com um monte de coisa. Qualquer coisa que eu fizesse que usava uma panela só e ainda comia na panela pra não ter que lavar mais coisa. Esse critério é muito bom. É tipo, usar uma panela só e eu vou ter que comer na panela pra poder. Não, é se podia existir louça descartável, panela descartável, você velho. Você é louco, velho. Tudo descartável, velho. Sério, só pra não ter que lavar a louça. Eu odeio lavar a louça. Não, eu não gosto. E é muito ruim. Pra ajudar lá, eu só tinha duas panelas e uma frigideira, né? Então, tipo, tinha que saber cozinhar. Eu fazia tudo numa só, não tinha problema nenhum. Quando chegou a menina com a panela elétrica em casa, nossa, aí eu fazia arroz na panela e a mistura em outra. Foi a única época que eu usei mais de uma panela pra fazer comida. Eventualmente seus pratos eram só mexidos, né? Mais ou menos isso. Era, sabe, não sei. Não sei nem explicar o quanto que era tudo num prato só. Tipo, eu fazia arroz com tudo. Tipo, jogava todos os vegetais e cozinhava tudo junto, ficava razoavelmente bom. Ou fazia macarrão, porque eu cozinhava o macarrão, escorria. Aí eu colocava na panela o macarrão, jogava o molho por cima e só dava uma mexida pra esquentar o molho assim e tava certo, tava pronto. Tacava um monte de queijo e nem sabia se o molho tava bom de tanto queijo que tinha. A melhor coisa, queijo era muito barato lá. Aqui em São Paulo é um absurdo. É, uma outra coisa da vida adulta, agora que você tá falando de macarrão. É que, por exemplo, você tem que aprender que acender o fogo pra fazer o macarrão. Né, Felipe? É, exatamente. O quê? O macarrão no cozinhar. Apesar do miojo cozinhar em 3 minutos. Não, apesar do miojo cozinhar em 3 minutos, você precisa de fogo pra que ele cozinhe, entendeu? Um dia eu chamei o Felipe pra almoçar aqui em casa. Almoçar, já tava dormindo aqui em casa. Ele tava numa dessas estadias, a gente ia almoçar, só tava eu e ele. Falei, não, vou fazer um almoço ali pra gente, vou fazer um macarrão, fazer um molho branco e tal. Preparei as coisas, né? Aí eu tô com ele na sala, mexendo no computador, provavelmente no Omegle. A gente curtia muito o Omegle naquela época. Nossa, era quase 24 era horas, velho. Tipo, sim, a gente ficava o dia inteiro. Omegle. Tipo assim, bebia era Omegle. Tipo, o Omegle ficava ligado, a gente ficava passando as câmeras. Era massa. Escapando os pintos. É, era engraçado, porque eu ficava chocado com pintos. Já melhorou isso, Eita? Já melhorou? Ai meu Deus, o Eita fazer isso. Ai meu Deus. Era eu não massa. Sei, eu não sei, eu não vi muitos pintos depois disso. Entendi. Enfim, vamos voltar ao assunto. É engraçado, a gente vivia num Big Brother, só que só com uma câmera, né? Exatamente. E só uma pessoa precisando a gente cada vez. Ah, é? Bom, a gente viu o personagem da Malhação, lembra? É sim, verdade. Do Omigo. É. E sabe uma coisa que não dá pra fazer na vida de adulto? Entrar no Omigo. Não dá pra fazer pois isso. É. Porque eu não tô em casa pra ficar mexendo no amigo, pra fazer outra coisa. Mas enfim, chamei o Felipe pra almoçar, tava fazendo as coisinhas. Tô na sala, mas gente, esse negócio tá demorando. Eu cheguei lá, tava desligado o negócio ainda. Tipo, esses tapas na cara que você não toma da vida quando você não é um adulto ainda, sabe? Você não toma esses tapas na cara. Por exemplo, sem fazer. Quando você recebe dinheiro, sem fazer a conta do mês, você tem que pagar a taxa do banco, que você vai pagar a conta de água. Essas paradas que você esquece, assim, você não lembra de qual, assim. Fica passando a vida aí na sua cara e você fica alertando. E uma das principais coisas da vida, tipo, nessa sociedade capitalista que nós vivemos, é trabalhar, né? Trabalhar pra gente ganhar dinheiro. E pra trabalhar a gente precisa estudar. De alguma maneira básica. E nós, como jovens, resolvemos fazer um caminho bem interessante, que é fazer uma faculdade. Que é um caminho interessante e sofrido. Interessante, assim, porque... Te falo, e que não é o único também, né? Não, não é de longe o único. Só que a gente resolveu fazer isso. Porque tem gente que acha que... Não, tem gente que vai muito bem fora, sabe? Ninguém é obrigado a fazer faculdade. Tem gente que você faz um técnico, vai de ensino médio, vai empreender aí, galera que gosta de empreender. Seja empreendedor, vai lá. Tipo, se você for rico, abre seu negócio uma vez, faz o que quiser, sabe? Ninguém é obrigado a fazer faculdade, não. Só que a gente resolveu fazer, tipo... A gente resolveu... Fazer faculdade é uma escolha engraçada, que a gente faz além do adolescente, só que a gente tá definindo nossa carreira adulta, né? E, tipo, ninguém fala pra gente isso direito, sabe? É muito assustador. A gente tá saindo da escola, você acha que você tá indo estudar de novo. E você... Não, você tá indo fazer o que você tá indo pegar na coisa pra trabalhar, sabe? Eu acho que, tipo, a gente não é maduro o suficiente pra entender a importância do que é a faculdade. Aí agora que a gente tá... Você que, né, tá quase acabando, faz, tipo, 2 anos. Você ainda tá quase acabando. Eu que troquei de curso e agora vou ter que trocar de faculdade. A gente vê o quanto que é difícil tomar essa decisão. Porque, tipo, cara, é uma coisa pra sua vida inteira. Você vai dar pra um adolescente de 17 anos que não queria nem saber de escola. Na maioria dos casos, pra decidir o que ele quer no futuro, o que ele quer fazer durante a vida inteira. Cara, é muito complexo. Eu acho que, tipo, a gente não devia tomar essa decisão, eu acho que... Tão cedo, sabe? E uma coisa legal também é quando você tá na faculdade, você descobre que você não é obrigado a assistir aula, saca? É. Acho que já é uma coisa que já dá uma virada de chave, assim. Você pode simplesmente sair da sala que ninguém vai atrás de você, velho. Isso é uma das coisas mais sensacionais. Aí você volta 5 minutos depois, fodeu. É, tipo assim, ninguém vai te cobrar nada, mas vai chegar a hora lá, você tem que entregar o negócio, entendeu? É. Tipo, é uma das coisas de ser adulto. É igual no trabalho, tipo, no trabalho, quando você trabalha, você não tem babá, saca? Ninguém vai ficar falando, ou, faz isso aqui, desse jeito, etc. Olha, o prazo tá apertando, você tem até essa data pra fazer. Não, tipo, ó, te dou a tarefa e, ó, daqui a pouco eu quero pronto, entendeu? Então, tipo, o trabalho também é uma das coisas que faz com que você comece a perceber que, tipo assim, você tem que mudar a sua postura, entendeu? Sim. Tipo, e eu acho que, nesse aspecto, o sistema não prepara o adolescente pra esse tipo de vida. Tipo assim, aí acaba que você tem um baque muito, muito forte nessa virada de chave. Porque num dia você é adolescente, saindo do terceiro ano do ensino médio, e no outro dia você já tá na faculdade, você tem que ter toda uma postura, entendeu? Acho que é uma virada muito coisa. A mesma coisa é o trabalho, saca? E só a entrada no mercado de trabalho é uma coisa engraçada. Tipo, eu já fiz vários estágios e tal, mas agora eu tô procurando um emprego de verdade porque eu tô perto de formar. Espero, pelo amor de Deus. Gente, eu não quero que se torne um meme esse podcast, pelo amor de Deus. Sério. Desde que eu te conheço, você vai formar faculdade. Você tá perto de se formar da faculdade. Exatamente, desde que eu te conheço, eu tô perto de formar. 3 anos que eu te conheço. Por aí. É, porque quando eu te conheci, eu faltava 1 ano pra me formar. Agora faltam 6 meses. 2 anos. Não tentem fazer essa conta, não façam essa conta, pelo amor de Deus. E... Gente, é absurdo. Tipo assim, ah não, entra nesse site aqui de fazer pra você tentar uma vaga. Aí eu entrei no site, cadastrei meu currículo bonitinho. Aí na hora de finalizar a vaga, solicitar a vaga, pra você concorrer a ela, aí eles te mandam pra outro site. Aí você preenche de novo, aí te mandam pra outro site. Aí você preenche de novo, te mandam pra outro site, que aí eles vão falar o seguinte, ou, faz esse cadastro aqui, ó. Fazer cadastro pra procurar emprego, gente. Isso é ser adulto. fazer cara, currículo. É muito chato enviar currículo e fazer entrevista, pelo amor de Deus. Mano, tipo, eu sou deficiente. Podia visual. Ser tudo tão mais simples. Eu sou deficiente visual. É muito simples. Tipo, pra mim é muito simples conseguir emprego, porque eu sou cota. Toda empresa é obrigada a passar tudo nos funcionários a ter um tanto de números de funcionários deficientes. Então pra mim é muito fácil. Só que nem tanto. Como assim, Evelyn? Se explique. Tipo, quando eu me inscrevi em várias vagas, e aí eu vou lá, faço pra entrevista lá, passo com a mocinha da RH. A mocinha da RH fala assim, nossa, eu gostei de você, não sei o que, não sei o que. A gente vai marcar outra entrevista. Aí você marca outra entrevista com não sei quem lá, que foda-se, outra moça da RH. Aí você passa com outra lança da RH e você tem que passar para o alto médico, para passar com o médico de não sei quem. Aí você vai lá e passa com o médico. Aí depois você passa com o médico, você faz... Nossa, gente, eu fiz 7 entrevistas em um mês e ainda faltava 5 fases para me conseguir. Porque eu sou deficiente, porque precisa... Porque cada entrevista que eu fazia, eu tinha que levar um outro lado, passar por outro médico pra provar que eu realmente sou deficiente. Não era aquele médico que queria ser bonzinho comigo. Aí até comecei a arrumar um emprego. E esse, por incrível que pareça, eu fiz só uma entrevista. E já no dia seguinte ele falou assim, nossa, você tá dentro. Beleza, bora. Aí eu trabalho 8 horas por dia, mais 2 de hora extra. E o emprego fica 2 horas de casa. Então, 2 horas da direita, 2 horas pra voltar, bem-vindo no mundo. O Evelyn não faz nada da vida. Ela só trabalha e dorme. Isso é São Paulo, hein? 2 horas de casa, do trabalho, que maravilha. Detalhe, ela realmente mora em São Paulo. Ela não mora em Guarulhos, ela não mora em Osasco, ela mora em São Paulo. Que maravilha. Ah, velho, mas pensando que eu demoro quase 2 horas pra voltar da faculdade, dependendo de onde eu voltar... De ônibus? Então, mas é aqui, 2 horas que ela tá falando é agora... Com o esquema todo que o prefeito mais lindo do Brasil, Fernando Haddad, fez, né? Você pega ônibus não, ou metrô aí? É 2 horas de metrô. Enfim, é outra história. É porque simplesmente é simplesmente assim, eu moro na Zona Leste de São Paulo. Pra você ir da Zona Leste pra Zona Sul, você precisa atravessar São Paulo inteira pra Zona Oeste, lá perto de Osasco, pra depois poder descer pra Zona Sul. É tipo um... Saquei. Uma puta volta do caralho. Não tem como descrever sem um palavrão. É muito difícil. Você pega a linha vermelha, Linha vermelha, faço baldeação pra linha amarela. Da linha amarela, faço baldeação pra linha esmeralda. Sim. Da linha esmeralda, faço baldeação pra linha lilás. Aí eu chego pro trabalho. Saquei. Ok. Horas. É tipo isso. Você saiu de casa às 5 da manhã, chegou no trabalho a meio-dia, pra você poder largar o trabalho às... Oi da noite, mentira, que não é isso que você faz, você trabalha 11 da noite. Eu saio 10h30 de casa, pra entrar uma hora pra sair, teoricamente, meu horário é 9h20. Se eu sair no meu horário, eu chego em casa meia-noite. E olha que a malha de metrô de São Paulo é uma das melhores do Brasil, sabe? Acho que é a maior da América Latina. Acho que é a melhor da América Latina. Tipo assim, é uma puta malha de metrô e você gasta 2 horas, entendeu? É foda. Mas é isso aí, galera. Gui, sobre mensalidade em site de emprego. Cara, acho isso ridículo. Aquela vez que você esqueceu de renovar, Gui, que esqueceu de cancelar. Cara, é verdade, aconteceu isso mesmo. É que eu assinei o link de lá, né? Tipo assim, grátis por... Acho que é um mês, né? É um mês grátis. Só que eu esqueci. LinkedIn tem isso não. Tem. Não, tipo assim, o LinkedIn não tem isso... Pra nós, que somos apenas... pessoas tem um que mês grátis, vagas. Cara. Não, tem, mas tem... Pra gente não vale a pena assinar, a não ser que você esteja procurando. Mas tem vagas lá, entendeu? Não, tem. Mas tem umas vagas pro. Tem umas vagas pro lá. Tem. Enfim, aí eu esqueci de cancelar e veio cobrando, porra. Veio cobrando 50 pau, velho, tava doido. Pois cara, é. Hoje em dia, velho, olha só, você tem que ter dinheiro pra conseguir dinheiro. Emprego. Você não tem emprego, logo você não tem dinheiro. Mas pra você ter emprego, cara. Você precisa ter dinheiro. Como assim? Eu não entendo essa lógica. Não deveria ser assim, cara. Hoje eu me recusei a fazer a assinatura, porque eu esqueceria. Eu realmente esqueceria, ele ia vir cobrando. E Aí eu fui, dei meu jeito, né? Descobri o nome da empresa, fui lá no site da empresa mesmo e mandei meu currículo. Espero que eles me chamem, porque oh, IPH... Mas o pai é que tem... Tem empresa que não tem... É... O pai é que tem... Confidencial, né? É que nem... É. É... Não, não só confidencial, mas tem empresa que, por exemplo, tem o nome lá, mas se você for lá no site, não tem a área trabalhe conosco, não tem... Você tem um campo de contato, aí você tem que enviar pra eles pedindo e-mail, fraga. E olha lá quando tem contato. Sempre envia. Pô, eu trabalho com recrutamento de seleção, faz sentido a galera colocar só no site. Eventualmente eles fazem isso. Ok, tá coisa lá, não tem porquê... Não tem porquê discutir isso. Mas, tipo, isso é literalmente uma vida de adulto. Quando você é adolescente que você quer, tipo, arrumar um trabalho, tipo... Você vai com conhecido, pega menor aprendiz... Tipo assim, é um esquema muito mais fácil do que... Pô, vamos lá procurar um emprego, fazer entrevista, fazer as 4 mil etapas que o RH pede. No caso da Ivy é tipo 4.002, que ela tem que passar pelo médico pra cada entrevista. E, tipo, não, a gente também tem que fazer exame admissional, né? Exame admissional é coisa de adulto. Exame admissional é uma das... É uma coisa muito inútil, velho. Sério. É muito inútil. A maneira como é feita. Eu não sei, eu desisti na semana do admissional, porque eu não aguentava mais o cara perdendo. Nossa, mas... Qual o problema que você tem? Porque, tipo, mano, eu acabei de falar, olha, leu, se você não sabe ler o laudo, eu sei que a letra de médico é ruim, né? Mas tá escrito aqui, ó, tem um CID bonitinho. Não, por favor, não me pergunta de novo como que eu fiquei cega de um olho. Não foi jato de porra, eu juro. Nossa. Eu tenho certeza, absoluta, que deve passar umas coisas bizarras na cabeça daqueles. Porque não é possível, você tem que perguntar 10 vezes a mesma coisa. Você tá lá falando, gente, eu nasci assim, pronto, simples assim. É muito chato. Um sinal que quando você fica ficando adulto é que você precisa ir ao médico e os médicos não estão sendo marcados. Você tem que ir lá e marcar seu próprio médico. Esse é o sinal que você tá ficando adulto. Inclusive, amanhã eu tenho médico, por isso que eu tô lembrando disso. Porque eu fiquei muito tempo sem ir no médico, porque eu tinha esquecido de marcar, porque antes... Pera, adultos vão ao médico sozinho? Não, podem ir ou não, você que sabe. Espera que sim, né, Gui? Depende. Eu chamo minha mãe pra ir até hoje. Eu não gosto de ir no médico sozinho, sério mesmo, gente. Eu dei ir no médico. Ah, meu Deus do céu. Sempre chamo minha mãe, ela sempre vai comigo. Quando eu vou no psiquiatra, normalmente eu peço pra alguém comigo. Por quê? Porque normalmente eu saio meio abalado. Saquei. Mas acho que na próxima eu vou sozinho. Eu aumentei minha dosagem. Pois. Ah, mas você tá tomando remédio direito? Tô. Olha, uma coisa também de ser adulto é saber tomar os remédios na hora certa, saca? Antigamente somente dava os remédios, agora você tem que tomar. Sim, tem que eu tô com cara. Eu esqueço o remédio direto. Eu só lembro de tomar remédio quando eu tô tendo ataque de pânico. Nossa, ajudou muito você tomar remédio pra ansiedade e esquecer de tomar. Ou eu fico tipo, o dia inteiro passando mal porque eu tenho que lembrar que eu tenho que tomar o remédio, ou eu tenho um ataque de pânico porque eu esqueci de tomar remédio. Tipo, horrível. Antes eu tomava de manhã, mas aí eu percebi que de manhã eu saía correndo e esquecia de tomar. Aí agora eu tô tomando antes de dormir. Porque antes de dormir eu tô aqui e tal. Aí hoje, por exemplo, eu tomei durante a gravação lá do outro episódio. Eu fui lá e deu aquele pauzinho lá, eu fui lá e peguei. Tô tomando dois comprimidos agora. Tá aqui até do meu lado aqui, ó. Os comprimidos da felicidade. Bom, um sinal que você está virando adulto é que você passa muito menos tempo com seus amigos. É, isso é verdade. Fica difícil combinar de encontrar com eles, tem vez, né? Você trabalha. Sempre, né? Galera, trabalha, estuda, namora... Outros casam, outros resolvem que não quer sair de casa. Outros vão fora do país, saem fora do país. Tem aqueles caras que só quer ficar deitado em casa também, entendeu? Sem fazer nada. Tem esses caras. Mesmo morando perto, mesmo sem oferecer carona. É. E aqui? Não, mas eu acho que a Ivy tá nessa ultimamente. Não, eu saí de casa hoje, saí segunda passada e vou sair segunda que vem. É tipo uma... Um upgrade na minha vida. Tá frenético. Saiu de casa, comeu pra caralho. Gente, eu queria sair de casa e dar vários beijos, mas eu só vou visitar gente doente. Tá foda. Mentira, eu, assim, hoje eu fui visitar minha amiga que tá grávida. Gente, minha amiga que tá grávida. Eu não sei. Oi, Ivi. Oi. Aqui, faz favor pra mim, baixa um daqueles aplicativos que muda o GPS e procura o Gui no Tinder e dá um super like. Na moral. Ah, só, e manda um print pra gente, que a gente tem uma campanha aqui que é dar super like no Gui se você achar ele no Tinder. Ah, é verdade. Então, tipo assim, eu te desafio a achar o Gui no Tinder e dar super like. Sério. Então você achar o super like no Gui, manda um print no Facebook. Manda o print no Facebook ou no nosso e-mail contato@pubdeideias.com.br, que você pode mandar várias mensagens, perguntas, dúvidas, comentários sobre o último episódio, sugestão de pauta, proposta de compra. Eu tô só fazendo jabá no meio. Enfim, então, tipo assim, é quase impossível ver os amigos com frequência. Você fica tipo, ou vamos combinar de sair? Vamos combinar de sair? Vamos? E nisso já é julho, sabe? E vai ficando cada vez mais difícil. E vai ficando quase impossível. E quando você vê seus amigos, já é o chat de bebê deles, ou o casamento. E seus amigos começam a ter filhos. Isso é assustador. Por favor, parem de ter filhos. Por agora. Eu tenho um amigo meu que toda vez que ele namora, quando ele termina, um pouco depois a menina engravida. Esse cara sou eu. Eu conheço esse cara aqui. Ele tá com um dodge meio assim. Velho, todas as meninas que eu fiquei / namorei um tempo, ficaram grávidas. Todas. Só tem uma que não. O restante, todas. Tá? É bom pra me manter longe. Sente esse drama. Sente esse drama aí. Pois é. Mano, acho que a pior parte de você ter amigo que engravida é tipo chá de bebê. Vocês viram o preço da fralda? Nossa, eu tenho uma história disso. Foi muito triste. É, 2014 foi o ano que eu gastei mais de R$120 em fraldas. Eu fui em mais ou menos 7 chás de bebês, tá? Porque lá no trabalho, o pessoal lá engravida muito loucamente, saca? Tipo assim, é muita gente, sério, muito. Porque lá, tipo, tinha 3 mil funcionários, né? E eu era bastante conhecido. Então, tipo, eu sempre tava no chá de bebê. E aí, tipo, eu gastei mais de R$120 em fraldas. Tipo, foi tenso. Mas pensa, você foi em vários chás de bebê. Eu fui em um e gastei R$50. Ah, mas eu compro fralda barata. Não, né? é porque foi exigido. Bebê vai cagar e mijar no negócio, vai comprar um negócio caro. É que foi exigido, ou Pampers, ou Turma da Mônica. Eu fiquei tipo, gente, tá bom, tá. Ah, que isso, velho. Esse povo aí tá muito exigente. Influencia. É, inclusive, esses dias eu tava discutindo com minha irmã, e isso é realmente uma coisa bem, tipo, pessoas que são adultas, que eu tava discutindo com minha irmã qual era a melhor forma de transportar a fralda para o chá de bebê. Eu descobri que existe uma coisa muito legal que chama Vale Fralda. Lojas americanas, pois é, tipo, lojas de... Tipo, vale presente. É tipo assim, ô, velho, eu já tenho que comprar um negócio que é caro. Eu tenho que carregar isso, sabe? Tem que levar esse negócio de ônibus. Aí, tipo assim, você compra o Vale Fralda, sabe? Põe no cartão. Véi, se a pessoa me desse um Vale Fralda, eu ia ficar bastante puto, velho. Porque eu teria que buscar a fralda. Eu tenho uma criança. Eu não tipo posso sair de casa pra buscar a fralda, Fraga. Você é um escroto do caralho, velho. Nossa, velho, me sinto mal agora. Eu adorei essa ideia. Sinto muito mal. Pô, eu tô bebendo cagando vale aqui. Vou ter que ir lá comprar fralda. 4 da manhã, velho. Usar meu Vale Fralda. Isso é uma pessoa horrível, cara. Ok, quando você põe nesses termos, eu posso pensar minha posição. Porque na teoria parece muito interessante, mas na prática não é não, mano. O bebê não para de cagar, não. Eles não cagam só em horário comercial. Horário comercial que provavelmente você vai ter que estar trabalhando, né? Exatamente. Porque o bebê não caga só nos primeiros 3 meses, né? Ele caga muito tempo. Sempre. Porra. Nossa, velho, me sinto muito mal por essa ideia. Ô, Lucas, edita isso aí e fala com o Gui que falou isso aí. Cara, por que eu... Põe isso tudo na voz do Gui. Não, pode parar com isso, ó. Tô zoando demais com a minha pessoa já. Eu, hein? Ó. Oh, nem tão, velho. Hoje tá bastante boazinha com você aqui. Uhum, sei. Então, ó, você ouviu o episódio de Otakus. Aquilo lá a gente tá te zoando. Não, aquilo lá eu já escutei. Ele é bom, naquele a gente tá te zoando. Sério mesmo? Só naquele? Não, mas naquele especialmente. Ah. Não sei se você percebeu, mas era o Gui, o último dos otakus. Embora hoje... Não, hoje, eu aquele era o nome fake. Aquele era o nome fake. Porque o nome verdadeiro era Despertar do Heitor Doc, o fanboy de hack, de hack, entendeu? Era esse o nome. E Evangelion. E Evangelion. Aqui, ó. Só, eu acabei de ver aqui na timeline da Eve, ela postando uma camisa com o Pikachu. O na verdade, quê? Um Linkachu. É um Linkachu. É um Linkachu. Que inclusive foi o senhor que me deu. Sim, eu levo essa camisa. Ela é a minha camiseta favorita. Por incrível que pareça. Mas eu amo ela. Gente, eu ia falar um negócio do começo, agora lembrei. Tipo, acho que a questão de ser adulto. A gente fica, você falou de idade, não sei o quê. Acho que vai muito mais além disso. Eu acho que ser adulto é você ter algumas responsabilidades que você não daria pra uma criança. Tipo, é ter que trabalhar, cuidar da casa, pagar conta de luz, sim, uma boa. Eu vejo, por exemplo, tipo, a mãe do meu ex, ela virou adulta muito nova. Ela perdeu a mãe, acho que com 9 anos, uma coisa assim. E ela teve que começar, ela teve que aprender a costurar, ela teve que cuidar dos irmãos, porque era ela, entendeu? E ela conseguiu essas responsabilidades de adulto muito nova. Eu não, eu tô com tipo 20 anos, apesar de eu ter morado sozinha e tudo mais, eu voltei pra casa dos meus pais e minha mãe faz minha marmita todo dia. Eu não tenho, tipo, alguma coisa de adulto pra falar, além do fato de eu trabalhar. Eu não tenho uma responsabilidade de vida adulta hoje em dia. Eu acho que é mais um estado de espírito do que uma idade em si. Você não vai, tipo, tá com 17 anos, aí deu a hora que você nasceu, você fez 18 e... Nossa, eu sou adulto, agora eu tenho responsabilidade. Não, com 21. É uma coisa realmente da vida, sabe? Sim. E é bem pouco a pouco, sabe? Por exemplo, agora eu trabalho... Ah, agora eu pago minhas próprias... Agora eu compro minhas próprias coisas. Agora eu compro meu próprio PlayStation. Tipo, meus últimos videogames todos eu comprei com dinheiro meu. Então, assim, agora eu tô sem dinheiro. Não tenho videogame nenhum novo. Não tenho jogo novo. Agora só tem jogo da Steam, porque Steam é barato e eu fico vendendo cartinha pra ter créditos. E juntando lixo. É, aqui, ó. Ser adulto é você dar seus pulos, cara. Você não tem pra que aprender isso aqui o tempo todo, não. Você não tem papai e mamãe pra te dar nada na vida. É você e o mundo. Acho que é isso. Ser adulto é se virar. E você e o mundo. Vai lá, filhão. Então dá é isso. Dá dois tapinhas nas costas e vai lá, filhão. É aquela filhão. Parte da vida. É isso aí, cara. A parte da vida que você paga pra viver. Você não tem mais. É verdade. Até a parte de ser adolescente é um trial da vida, sabe? E aí, é tipo... É. E agora você tem que pagar a mensalidade. É. Podia ser um in-har, mas não é. Infelizmente, não é. Beleza, então é isso? Pois é. Bora pro e-mail? Bora pros e-mails. E aí, meu irmão? O que chegou? Então, gente, se você quer entrar em contato conosco, é só mandar uma mensagem ou no nosso Facebook, que é facebook.com/pubdeideias, ou no nosso e-mail, que é contato@pubdeideias.com.br, ou nos mandar uma mensagem ali no Twitter, embora o Gui não esteja mexendo muito nele ultimamente, que é Pub de Ideias. Realmente. Nós também temos agora um WhatsApp que você pode mandar corrente lá. Fora Dilma, embora a Dilma já tenha saído, você também pode mandar aquela imagem da Acorda Gente, ou mandar só uma mensagem de voz às 3 da manhã, que o Gui vai estar preparado para ouvir pra gente. Qual que é o número, Gui? Do WhatsApp? É. Pera aí que eu tenho que olhar. Não sei. Ainda bem que na magia da edição isso tudo sai. DDD 31 98 419 1254. Então é isso. É só adicionar nos contatos, mandar uma mensagenzinha pra gente que a gente vai ler, responder e quem sabe até falar aqui no episódio, como é o caso de... Não, mas o caso é... Não foi do WhatsApp, não. Foi o e-mail. A campanha Mande um e-mail para acabar com esse podcast... lançado no último episódio, mencionou, viu, gente? Recebeu um e-mail referente ao cast número 06, hein? Olha, nossa, essa aí. 06? Foi, exatamente. Foi lá nos confins, que é o Enem indiano, o cast 06. E aí, a mensagem é da Keila. E ela só falou assim: muito bom, pessoal. Parabéns pelo cast. E é isso aí. Então, se você quer que esse podcast acabe, continue mandando seus comentários. E como a gente lançou a campanha no último podcast. Se você não ouviu, dá uma olhada lá. Ouça, ele tá bem divertido. E... eu gostei bastante. Então é isso, gente. Temos pauta, temos episódio. É, rolou o episódio. Só, né? Então, muito obrigado, Ive. Valeu, Ive. Volte sempre. A casa está aberta para você. É só chamar. Só chegar, puxar a cadeira. O banheiro fica ali. Tem que pagar 50 centavos, você não beber nada. Então é isso, gente. Beijos, valeus, falou. Tchau. Falou, galera.